segurando não fez. Confesso que eu quase caí da cadeira. E esse garçom não me ajuda. Já trouxe a 20ª saideira. Já veio pelo desespero e aumentou o volume da televisão. Sabe que sou viciado, bebo dobrado ouvindo um modão. A terceira música nem acabou, eu já tô lembrando da gente fazer amor. Celular na mão, mas ele não tá tocando. Se fosse ligação, nosso amor seria enganou. Seria enganou. Garçom, troque o DVD. Essa moda me faz sofrer e o coração não aguenta. Desse jeito você me desmonta. Cada dose cai na conta e os 10% aumenta. Garçom, troque o DVD. Essa moda me faz sofrer e o coração não aguenta. Desse jeito você me desmonta. Cada dose cai na conta e os 10% aumenta. Aí você me arrebenta e o coração não aguenta. E os 10% aumenta. Terceira música nem acabou, eu já tô lembrando da gente fazendo. Ei, paixão. Se fosse ligação, nosso amor seria o que, maestro? Mais as cenas secas. Vem com nós. Seria encantou. Garçom, troque o DVD. Essa roda me faz sofrer e o coração não aguenta. Esse jeito você me aumenta. Garçom, troque o DVD. Essa moda me faz sofrer e o coração não aguenta. Desse jeito você me desmonta. Cada dose cai na conta e os 10% aumenta. Garçom, troque o DVD. Essa moda me faz sofrer e o coração não aguenta. Desse jeito você me desmonta. Cada dose cai na conta e os 10% aumenta. Música nem acabou, eu já tô lembrando da gente fazendo. Ai. Se fosse ligação, nosso amor seria encantou. Seria encantou. Garçom, troque o DVD. Essa moda me faz sofrer, o coração não aguenta. Desse jeito você me desmonta. Cada dose cai na conta e os 10% aumenta. Garçom, troque o DVD. Bota por cima, né? Esse som gostoso. O retorno. Desse jeito você me desmonta. Cada dose cai na conta e os 10% aumenta. Mas você me arrebenta e o coração não aguenta. A terceira música nem acabou.